Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Ah, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança comigo pra ver que eu te escuto.